Okay, you talk to her. Nomeia Solo 58, taxi de Alfa Juliette, Papa 5. Alfa Juliette, poderia confirmar o gate para o gol no 8 no 6? 5, 5. Gate 5, gol no 8 no 6, grato. Bem, questionamento gol no 9280. 280, em moto no 4, estou autorizado para receber questionar, chame táxi. Portada para táxi, gol 9280. Jogou 9280, está com 53 a bordo, 53, autonomia tipo 2 horas e 42, alternando Salvador. 9280, segue de Índia até o ponto de espera, ajuste 1013, reporte pronto. Índia ao ponto de espera, reportada pronto, gol 9280. 6260, 3663 até. Salvador da 3663, passou o marcador de extensa, indicou baixado, checado. 3663, pouso autorizado, pista 1-0, dentro na centena, 8 e 9. Livre pouso, pista 1-0, dentro 3663. Alfa 2, Gol 9075 para a cópia Brasília. Gol 9075, bom dia, só um minutinho para copiar. Gol 9280. 2-0, linha e mantém capsula 1-0. A linha mantém 1-0, gol 9280. Vai dar prevista pra 9075 em Alefa? Arbora, após Arbora, Alefa. Arbora, Alefa. Santa 3, Solo 06, Taxi Alfa, Juliette, Portão Meia Dúzia. Alfa, Juliette, Portão Meia Dúzia, 3663 até. Gol 9280, livre decolagem, 2689. Livre decolagem, gol 9280, dá 1-0. Zero do Colo 08, controle de Bauru. 935, 75, 9075, 9280. Colo 9280, contato com a decolagem, Bauru, nível 410, feira PUCA. 410, PUCA. Colada 1-0, com curva à direita na saída Arbora, Elefa, 119.35 é o controle, 5001 é o transponder, confirma o nível? Nível 400, 5007 transponder. 4000 é o nível, 5007 transponder. 075 Hatch, para o feedback acionar. Chamaram. Para o pushback, acionamento 9075 da Gol, posição 1. Pushback, acionamento, táxi, Gol. Chama para o táxi. O 9280 vai cruzar 240. Recife, em 12085, alternativa 13365 com voo. Alternado 13365, qual a primeira? 12685, a primária. Bom dia, obrigado. para o táxi, o Gol 9075, TOB de 063, está alternando Campinas com 4 horas e 10. Gol 9075, táxi da Índia, 23, reforço próximo do ponto de espera. Tá entendido que foi táxi da Via Índia, o 9075, livre táxi, reportando o ponto de espera. Próximo ponto, espera 9075 da Gol. 075 a linha decola, vento 1 centena 79. A linha decola, 9075 da Gol. Zona 075, circulou os dois, eu nasci no controle, baú. Controle, balanço. Controle, espero 75 da Gol, 9075. O 9075, circulou 400, saída Arbor. Gente, autorizado 400 do. Fazer assim. Torre Salvador, é o 13663. Informação Eco, posição 62, autorização de tráfego para Guarulhos. 63, bom dia, Guarulhos. Autorizado 340, via uniforme Zulu 44. Decola da pista 10, primeira curva, direita. Saída da El, Leda, após Leda Hildes. Controle, aparelho 1-9-35. Fone 5013. Isso é para 2000 pés na chegada, Mari. Ajuste 1-0-1-3. 2000 pés, 1-0-1-2. Google 1-2, estaciona. 2013, padrão, 1-0-1-3. 1-0-1-3, Google 1-2, estaciona. Controle 1-1-9-35 e o transponder 5013-3663. 3663, apenas confirmando, após lida, voa.